andrecedesmoral.com.br. Papa. Légua. Eu fui pro baile de favela só pra ver como ela dança. Me impressionei com o balanço dessas potras. Aumentaram o som do carro e os graves batendo pampa. Eu que nem gostava. Bunda balança. Bunda balança. Bunda balança. Bunda balança. Bunda balança. Bunda balança. Bunda balança. Bunda balança. Eu fui pro baile de favela só pra ver como ela dança. Me impressionei com o balanço dessas potrancas. Aumentaram o som do carro e os graves batendo pampa. Eu que nem gostava. Bunda balança. André Cedeiros, o mural de Ibicoara. Bunda balança. Bunda balança. Bunda balança. Conquista CDs, Fael Mixer.